Quero cumprimentar o presidente, vereador Guido Mário, as pessoas que nos assistem, as pessoas que nos acompanham pelos mais diversos meios de comunicação. Quero iniciar a minha fala no dia de hoje, dando as boas-vindas a todos os colegas vereadores e vereadoras pelo retorno das nossas sessões ordinárias do ano de 2020. Em especial ao vereador Eduardo Colaus, que hoje assume a vaga do colega vereador Regis, que está em licença por 30 dias. E desejar a cada um de nós um ano repleto de harmonia, respeito e muita união, que é isso que toda a comunidade espera de cada um. E que as nossas lutas diárias tenham sempre um resultado positivo para a nossa população. Quero desejar ao vereador Guido, ao vereador Telmo e à vereadora Sandra sucesso à frente da mesa diretora nesse ano de 2020. Quero falar da inauguração que prestigiei na tarde de hoje, que foi a instalação da primeira unidade da Embrasa no Rio Grande do Sul, que se instalou aqui no município de Taquara, no bairro Santa Maria. A instalação desta empresa é o resultado de um trabalho em conjunto com o Executivo Municipal e da diretora da empresa aqui em Taquara, a ex-vereadora e ex-vice-prefeita Michele Frank Saperas. Empresa essa que iniciou suas atividades no dia de ontem, com 25 funcionários, e pretende chegar a um montante de 100 funcionários em breve. E quem esteve por lá hoje pôde ver a grandiosidade da empresa, não só na parte estrutural, que é muito grande, mas o que mais me chamou a atenção foi a forma com que seus funcionários são tratados, com dignidade. Foi construída uma área de lazer para o momento de descanso no intervalo, com puffs, mesa de sinuca, e conversando com o diretor-geral, ele me falou que serão colocadas redes com televisão para melhorar ainda mais o momento de intervalo deles. Isso nos faz acreditar que temos sim empresários que valorizam os seus funcionários de uma forma diferenciada, o que com certeza aumenta a vontade de trabalhar e dá mais ânimo para cada dia a dia. Não tem como aqui não parabenizar a administração municipal e toda a direção do grupo Embrasa, em especial a diretora Michele, por este baita investimento aqui na nossa cidade de Taquara. Porque uma empresa deste porte poderia aumentar uma filial em qualquer cidade, estado e até país. Mas não, está aqui na nossa cidade gerando emprego e recursos para Taquara. E isso, com certeza, não é só orgulho para mim, mas para todos nós, cidadãos taquarenses, que queremos a cada dia que passa uma Taquara melhor. Antes de encerrar, eu não poderia jamais deixar de falar de uma pessoa tão querida que nos deixou na última semana, que foi o Dr. Máriozinho, como era carinhosamente conhecido. Eu tive três privilégios: ter a minha filha com ele, trabalhar com ele e ser amiga dele. Um grande profissional, um ser humano admirável. Por suas mãos vieram ao mundo muitos taquarenses. Para ele não tinha diferença o rico e o pobre. Todo mundo era igual. E todos tinham o mesmo atendimento, sempre carinhoso e atencioso com as pessoas. Continuamos em luto. À esposa Beth e aos filhos, meus mais sinceros pesares. E que Deus receba nosso querido doutor da mesma forma que ele recebia todas as mulheres e gestantes que por ele passaram, com muito amor. Quero agradecer a Deus pela oportunidade e desejar a todos uma abençoada semana.